É, fala, viadinho. Como é que tá o volume aí? Hã? Como é que tá o volume? Que porra é essa de volume? Quer saber do volume? Eu não sei volume porque eu sei de volume de ninguém, não. Eu vou logo avisando que eu não sei de volume de ninguém. Calma, Chitorato. Calma, maluco. E, ó, Ebony, cara. Mania de Caraca, Lígia. chamar os outros pelo sobrenome. Chitorak. Torax. Oh, quero É, né? avisar que eu tô usando o Melhor Skype do que. do celular, hein? Hã? Hã? Quero avisar que eu tô usando o Skype do celular. Ah, que beleza. Maravilhoso. Isso quer dizer que ele não vai gravar. Só Não, eu tô isso. aqui. Não, eu tô aqui. Se eu gosto de ficar caindo toda hora, vocês me tiram da conversa. Aquela hora tá no computador. Ah, tá. Ela acabou de fazer um olhar de reprovação. Ela voltou, é isso? Hã? Ela voltou? Tá olhando aqui, cara, feio pra mim e tá falando pra desligar essa merda. Então desliga, pô. Diz que você só vai desligar Chegou. quando você colocar Já o volume tá de todo. gravando? Não. Quer dizer, eu tô gravando, mas o réu ainda não chegou. Fala que você só vai desligar quando comprovar o volume aqui. Tá certo. Ih, caralho, Fala, perdeu. fala, fala. Quer, meu anjo? Ih, vai Você não apanhar. ficou no computador? Apanhou. Porra, Dá na cara dele, porrada! É dá na cara dele. porrada! Porrada! Ratinho. Que amiguinhos Ratinho. aqui. Peraí, vamos Que ouvir, vamos amiguinhos aqui. ouvir. Vamos ouvir, vamos ouvir. Cadê o Ivo? Tá atrás de você. Qual o tema mesmo, hein? Os novos. Os Caralho, novos 52. caralho, caralho. Volume dos Iluminados. É isso aí. É o novo. Os novos volumes do É o novo volume no teu rabo, filha da puta. Como é que tá o frio aí, cara? Tá a mesma coisa que tá aí, né, ô viado? A gente tá na mesma cidade. Ô, Dela Ria, aqui não tá frio, não. Tem até um volume Não, grande aqui, não tá gramado. frio, velho. Como é que é? Aqui o volume tá grande, é sinal que não tá frio, cara. Nossa, que caraca, hoje. Essa foi. Tomás, eu tô em Gramado, cara. Você tá onde? Tô em Gramado. Ah, sério? O cara tá em Gramado e fica Peraí. computando no Iluminete. Você tá Já em. vai tomar no cu. Você tá em Gramado com a senhora Delario E vai conversar em Luminerdes? e tá pensando em gravar podcast? É isso que eu Ah, tô entendendo? Montanhas existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões em que os Iluminers se encontram para gravar o Ilumicast. Fala, nerdaiada que adora ir no sebo pegar revistas com cheiro de mijo de rato. Está começando mais um Ilumicast, o podcast dos Iluminerds. Hoje nós vamos falar sobre algo que há muito não vemos nos quadrinhos, que é uma ideia original. E para falar sobre essa ideia original, chamamos ele, o lendário, aquele que senta É, meu filho. numa cadeira cheia de Não, fios. senta não. Aqui não senta não, pô. Para com isso. Não, na cadeira de fios, rapaz. Eu lembro disso, eu lembro da piada da cadeira Sim, de sim, fios, sim. né? O réu do MDM. E aí, beleza, galera? Obrigado, obrigado. Além desse famoso convidado da blogosfera, ou que diabo seja isso, nós temos os bons e velhos escroques de sempre. Ebony Spider-Man. Opa, e aí? Vilipendiador Unperuked. O réu. E Colossus de Sitorak. Opa, e aí? Ele se empolga falando Colossus, cara, né? É por causa do X-Men, do jogo. É por causa do jogo, cara. É esquisito cantar. Você pode que ver jogo... sempre que eu apresento vocês, eu apresento com um tom de voz diferente. Né? Pro Ebony é uma coisa mais carinhosa, assim, porque ele é quase um Playmobil, né? Até minha avó sabe que esse cara é bicha. Bom. Você tem medo de quebrar o Ebony. Quando você conhece o Ebony, você tem medo de quebrá-lo. O até porque o Ebony, ele é o único homem que eu conheço que enxerga de lás. Fica difícil mesmo ficar com medo de quebrar o cara. Ele enxerga de lás. Você quis dizer homem? Homem, ele é homem, é inegável, ele é homem. Você não viu o nosso podcast em que há uma animação GIF? Ah, eu vi. Ah, é, agora que mostra a verdadeira face. É científico isso, né? É verdade. Que mostra... Lilás. Lilás é roxo, né? É roxo. Roxo. Ah. Exatamente. Você perguntar por que é, cara. O que é isso? Não, aí? Mas é igual esses caras que sabem o nome e o sobrenome da cor, né, cara? Tipo, azul turquesa. É, porra. Aí, tá vendo? Ele sabe, tá vendo? Estou com uma blusa. Eu estou com uma blusa vinho cordial. Tipo, esses tempos eu falei, pô, cara, e essa camisa rosa? Não é rosa, é salmão. Eu falei, não, cara, isso, salmão é peixe. Salmão é peixe, cara. Salmão é de comer. É, né? Não, pior, não é salmão, é salmão. Salmão. Salmão. Cara, olha ele, só, cara. Olha só. Gente, é diferente. Tem diferença, gente. Essa também de tom pastel. Ah, eu estou com a calça. Pastel. Ah, é bege, não é tom pastel, é bege. Essa porra. Quando me falam isso, sabe o que eu falo? Vou mandar te falar? É. Tom pastel, bota, quero ver se frita. Bota na. Bota na frigideira que eu quero ver se frita. Se fritar, aí é pastel. É o tom... pastel de banana aqui pra você, ó. Pastel de flango com catupili. É. Corta pra mim! Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, né? Vamos falar de coisa séria. Que a gente trouxe convidado aqui pra falar exatamente de uma proposta da Marvel de 1986, chamada O Novo Universo Marvel. Então, vamos já pedir pro nosso convidado. Real, o que foi o Novo Universo Marvel? Então, o Novo Universo Marvel foi uma iniciativa da Marvel Comics de tentar criar um novo universo com novos personagens, novas propostas, né, de personagens, com uma cronologia completamente desatrelada do universo tradicional dos super-heróis da editora, né? Eles estavam procurando até, eu acho que algo que virou meio que a gênese do universo Ultimate, né? Só que sem as contrapartes dos heróis, né? Que era buscar uma coisa mais próxima do real, né? Heróis mais em situações mais do cotidiano. A gente vendo coisas assim mais próximas do mundo real mesmo, né? Com esses personagens. Vilipendiador, eu tava lendo pra preparação do podcast, coisa que ninguém fez, né? Porque só tem vagabundo nessa porra. É cambada de molambo. Aí eu, por acaso, eu li na internet que o novo universo Marvel era algo pra meio que disputar com as consequências de Crise nas Infinitas Terras da DC. Você acha que a forma com a qual o novo universo Marvel conseguiu fazer essa bagaça funcionou? Não conseguiu. Tanto não funcionou que eles tiveram que mudar tudo. As primeiras 12 edições eram pautadas, como o Hel falou, muito em situações que se aproximassem do mundo real, algo mais pé no chão. Uhum. Que seria se a galera ganhasse poder, se algumas pessoas ganhassem poderes. Como seria isso? O governo perseguindo, tendo que se esconder, não tinha muito de fantasia, ou não tinha heróis uniformizados, mas isso não deu certo e as edições dos próximos 2 anos, que não foram publicadas aqui no Brasil, você viu que foi totalmente uma proposta mudada, cara. Começaram a botar uniforme no pessoal, fazer grupo tipo Liga da Justiça, então assim, foi uma ideia que eu achei interessante, eu achei que daria certo, seria interessante, mas... Nos Estados Unidos, cara, é massa velha. Então, assim, não pegou isso, não pegou mesmo. Eu acho até que, tipo, foi uma ideia, ao meu ver, acho que lançada antes do tempo, né? que era muito bom. Eu lembro que, cara, a primeira coisa que eu vi do Universo Marvel foi isso aqui, ó. Que era que era o anúncio deles que estavam saindo nas revistas da Marvel, né, cara? E eu lembro que quando eu vi, né, tipo assim, porra, uns personagens diferentes, né, estranhos, né? A chamada era muito interessante, né? Então quando as revistas começaram a sair, eu comecei a ler, o que me atraiu justamente foi isso, foi essa abordagem diferente, né, de você ver, assim, né, tipo, heróis que estavam, tipo, o Estigma, né, se acostumando aos poderes, né, que ele tinha sem ganho, os caras do PN7 também, todos eles assim, né, tendo problemas e tendo problemas por causa dos poderes que eles tinham, né? Pô, e era umas coisas. O Justice, né? Tinha aquela coisa de você não saber exatamente o que estava acontecendo, né? Um lance meio de mistério nas histórias, né? E esse clima diferente eu acho que me atraiu mais, né? Mas é aquilo que vocês falaram, quer dizer, talvez isso não agradou a grande parte dos nerds na época, porque eu acho que não estavam preparados para isso ainda. Eles estavam ainda com aquela visão, né, do super-herói, né? Afinal, era anos 80, né, cara? A gente tava começando aí com esse quadrinho mais voltado pro cotidiano, pra, né? Sim, é. Watchmen, né? Essas coisas assim mais, né? Só um adendo. Essa imagem que o Hell tinha postado do anúncio do Novo Universo, aqui no Brasil tiveram três versões. Tiveram uma só as silhuetas. Sim. Depois tiveram uma que era silhueta, mas você viu uns traços em vermelho, tipo um raio-x. E aí depois é que veio a imagem mesmo com todos os heróis. E era legal. E tinha também a do Evento Branco. Não. Tinha, do Evento Branco. Né? Tinha, mas eu digo essa imagem mesmo. Foram três versões. E, cara, como o Hel falou, chamava muita atenção que as histórias não tinham pressa de serem desenvolvidas. Era uma história, às vezes, falando sobre uma decisão que o Stigma tomava em usar um tipo de poder ou não usar, uma atitude que ele tomava ou não. E as coisas eram desenvolvidas muito com calma. Não era correria. Como depois foi publicado aqui no Brasil a parte final do Stigma, e você vê totalmente uma diferença, uma correria total, cara, pra poder definir. Eram ações que você. Três, quatro coisas que você fazia em uma revista só, em poucas páginas. Então você via que tinha uma correria, mudava totalmente o foco, a proposta do que era o Novo Universo. O que eu achava muito interessante no Novo Universo, mas eu acho que era uma especificidade da Abril, né? Não chegava a ser algo que foi espalhado pro mundo inteiro, é que Abril meio que massificou esses comerciais. Eu não sei se vocês lembram, mas as revistas da época, todas elas com tinham. Certeza. Todas elas. Né? Sim, sim. Esse comercial. E comigo, ao contrário do que foi com o Hell, a imagem que me marcou foi exatamente essa que eu coloquei agora. Do evento branco. Relâmpago lá, né? Do evento branco chegando na Terra. Porque dá aquela sensação de que porra é essa. E eu lembro também que chegou a aparecer também em revista da DC alguns comerciais da Marvel, porque era Abril que tinha o monopólio na época, né? Pois é, que eu tô falando, apareceu em todas as revistas da linha da Abril. Apareceu na Super Powers, eu lembro que aparecia. Eu acho que aquela que era só dessa silhueta, acho que eu vi pela primeira vez até na Aventura e Ficção, que era uma. Nossa! Uma caramba! Em preto e branco, né? É, tal. Eu nem lembrava disso. Revista. É. Tem uma capa clássica com Thor. Sim, sim. O Ebony. Oi, tá. A gente tá meio que já falando sobre o Novo Universo em si, né? Que é o tema do podcast. Ah, vá, é mesmo? Não precisa me sacanear por conta disso. Mas o que era tão inovador nesse projeto? Essa era até a pergunta que eu ia fazer. Oh, meu Deus do céu! Porque assim... Que filha da puta! Aí eu pego e retorno. É. Assim, passa. Aí passa ou repassa? Vai rolando, Lero. Amado mestre. Não, mas assim, o Hell chegou a falar sobre a questão de que os heróis tiveram problemas com os poderes, enfim. Eu não sei se isso... Eu sei que antes disso teve a questão... Teve experiência com o Watchmen, teve Cavaleiro das Trevas. Ou foi antes? É mais ou menos no meu período. Dois anos antes. Na mesma época, exatamente. Na mesma época. Assim, sendo bem sisudo, seriam dois anos antes. Tudo isso acontece no final dos anos 80. Meados. Sim. Meados. E eu não sei, então, se essa... já por pegar um universo inteiro e trazer essa coisa mais dia a dia, mais pessoa, né? Uhum. Essa identificação mais maior, eu não sei se isso foi um diferencial pra esse universo do Nova Marvel, mas, né? É aí que tá, Emily. É que o novo universo, o que chamava atenção logo de cara é que você tinha pouca gente de uniforme, né? PN7 ninguém utilizava uniforme, Força Psi só quando eles tinham Capitão Planeta que usava uniforme. O Justice era um cara que tinha um uniforme, mas jogava um sobretudo por cima que disfarçava. E tinha o lance do punk, coisa e tal. E tinha muita questão de você tirar um pouco, desfocar o centro do universo de Nova York, né? Você tinha Los Angeles, em alguns casos. No Stigma era uma outra cidade, agora que eu não me recordo. Cara, era interior dos Estados Unidos. Era basicamente... O Stigma era Pittsburgh. Pittsburgh, era o interior, A porra do Gemete. Você tinha também um grupo que era formado de jogadores de futebol americano. Torpedos. Os Torpedos. Você tinha um núcleo do Meat. Então o que eles tentaram fazer logo de cara era tirar a questão da roupa, né, do uniforme, e tirar a questão de todo mundo estar em Nova York. Né? Eles poderiam até passar por Nova York, mas eles não ficavam em Nova York direto. Eu acho que outra coisa aí era a diferença do foco das histórias. Você não tinha, assim, já estabelecido heróis contra um vilão, né? Você não tinha isso, né? Você mostrava os heróis enfrentando situações, assim, do mundo real mesmo, né, cara? Você tinha o Justice mesmo enfrentando lá problemas sociais da cidade, né? O PN7, eles todos lidando com o preconceito que se tinha contra eles, né? O fato deles terem desenvolvido poderes. O Stigma tinha o problema da pelocada louca, que ele comeu a menina ficou grávida, ele surtou. Sim, sim. Né? Nos Torpedos tinha um lance lá do... Que eu tava até reclamando com o Vili antes da gente começar, que era o lance do anabolizante, que tava disfarçado ali, mas era um tema. E eu acho que se você perceber bem, sempre tinha um perrenguezinho moral dentro das histórias, né? Uhum. Tipo, no PN7 a gente tinha a menina lá que era suicida, né? Tinha o cara lá marombado que vivia tentando se matar também, né? Que não gostava do que ele tinha se tornado. Uhum. O Justice, né? Também tinha esses dilemas morais de que do mundo que ele vinha, né? Ele podia matar as pessoas e aí ele chegou aqui e viu que ele não podia fazer isso, né, cara? O lance dos Torpedos teve isso que você falou dos anabolizantes, né? O cara lá que ganhou os superpoderes, ele não podia mais jogar na liga, né? Porque os jogos ficavam super fáceis, assim, né? Aí eles resolveram montar lá, viraram tipo o Esquadrão Classe A, né? Usavam os poderezinhos pra ajudar as pessoas. Até dos mais fracos você tinha dilemas humanos, né? Sim. O próprio o Mark Hazard, né, que era o Merc, né, uhum. Quer dizer, ele era um mercenário que tinha honra, né, cara, e queria que ser merda, né, cara? E queria ser um bom pai. Um bom pai, exatamente, né, como? Cara? Isso é meio louco isso. Eu só não gostava mesmo era do Máscara Noturna, que eu achava insuportável. Pô, mas era muito louco, né, cara? Era meio que o precursor do Sandman aí, né, cara? Da mesma época, Da Vertigo. Eu acho. Da mesma época, não, né? É sim. É, o Sandman de 89. Ele é antes. É. Mas o Máscara Noturna, né? Ele era chamado aqui, né? Aqui no Brasil. Era muito, muito. Cara, as histórias eu lembro que eram muito estranhas, assim, muito perturbadoras, né? Aquele lance dele entrar na cabeça das pessoas, né? Tipo, pra tentar ajudar os traumas que a pessoa tinha, né? Você viu umas situações muito bizarras, assim, né, cara? Ó, tem uma história do Máscara Noturna, é bizarra, acho que ele vai ajudar um cara que tinha trauma de guerra, quando ele chega perto do porteiro, o cara não tinha olhos, você lembra disso, Ela? Sim, cara, tinha, não, era cheio dessas coisas, nojentas, assim, né, nas histórias, assim, né, meio perturbadoras, né, por isso que eu acho que o Novo Universo foi algo que veio antes do tempo, assim, cara. Esse tipo de história começou a fazer sucesso justamente aquilo que a gente falou, né? A linha Vertigo, por exemplo, né? No final dos... Lá por 88, 89, né, cara? Uns 2-3 anos depois de todas essas experimentações que o novo Universo Marvel fez, né? E não deram certo. Essas mesmas ideias começaram a dar certo, né, depois. Mas aí que tá. Olhando em retrospecto, parece que na verdade, o novo universo, ele escancara a porta, né? Porque, primeira edição do Justice, ele vaporiza um candango lá. que o cara tinha a aura que queria fazer maldade. O Merck, o cara tá metralhando o ditador e falando com a ex-mulher no telefone. Chega a ser boçal, assim, o negócio. O Trovão, a primeira edição, o cara dá um tiro na cabeça de um velhinho, que é o pai lá da menina, né? As histórias, ao mesmo tempo que elas eram... tinham um apelo dramático bem bacana, elas eram extremamente violentas, né? Mas, você tá falando de escancarar a porta em qual sentido? Escancarar a porta que... daquilo que viria a ser a Vértigo na DC, entendeu? Porque a Vértigo, tirando o Sandman, né, que é um caso muito à parte, a Vértigo, quando ela vira uma linha mesmo, ou ela começou a tratar de temas muito violentos, mais Sandman, mais Constantine. Eu acho que talvez o que faltou pro Novo Universo foi definir que essas novas ideias seriam pro público mais adulto, quase adulto, né? Digamos, exatamente. Acho que o que pegou foi aí. Quer dizer, você pegar o adolescente ali na faixa etária de 10 a 14 anos, assim, que tecnicamente era o público dessas revistas na época, porque ela não tinha, né? Ela não tinha nenhuma um anúncio lá dizendo que ela era para público adulto, né? Como era a linha Epic, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Você vai pegar um cara de 12 anos que vai pegar uma revista dessa, ele vai olhar e falar, pô, tá. Que merda, né, cara? Não tem o Wolverine aqui, não tem nada assim, né, cara? Então, o cara cagou, né? Eu acho que teve um pouco disso também, um pouco de erro de alvo, entende? De público-alvo, né? Do novo universo. Isso eu acho que acontece mesmo. Inclusive, a história do Justice, tem uma delas que aparece na capa, ele tendo o Justice tendo a mão decepada. E depois ele vai lidando com essa questão da decepção na mão dele. O sangue que sobe é verde. Isso. Então, é pra ser uma revista adulta ou não é? Porque aí parece que é uma confusão entre os próprios editores. Porque não pode ter decapitação porque é pra criança, pra adolescente. Mas vamos botar uma decapitação qualquer, mas também não pode ter sangue. Mas vamos botar o quê? Mas aí que tá, cara. A confusão, ela confusão, ficou engraçado. Ela, na verdade, ela apareceu em vários níveis. Exato, porque, é verdade. Porque no Trovão, o primeiro crossover é o Estigma com o Trovão, que é o Homem de Ferro desse universo, mal comparando. Só que o Estigma, ele aparece de novo, meses depois, lá pela edição 8 ou 9, não me lembro bem. Ele aparece como ele estava na edição 1. Só que quando você comparava com o mês do Estigma, o Estigma já era um bebezinho. Não era mais o herói principal da história. E isso, na verdade, é um erro editorial. Isso é um erro de editoração, literalmente. E aí você não sabe, peraí, essa história se passou no passado, se passou no presente. Onde é que a gente está agora? Mas se a gente for analisar esse tipo de problema, toda linha que começa, né, assim, do zero, com vários títulos, passa por isso, né? Os Novos 52, a gente tem um bom exemplo disso, né, cara? Tiveram um monte de problemas relacionados a isso, né? Herói que apareceu na revista do outro, porque não deveria ter aparecido. Isso aconteceu também no final de Crise das Infinitas Terras também, né? Quando começaram a reestruturar a DC. Então esse tipo de coisa sempre acontece. E eu acho que o agravante ainda do novo universo Marvel foi que, com o passar das edições, e eu acho que eles vendo o mau resultado, né? Eles foram tentando mudar... De edição para edição. Quer dizer, é uma dança de... Você vê a quantidade de desenhistas que passavam pelos títulos, assim. Às vezes eram duas edições de um, depois já mudava para outro. E o tipo da história também, né, ia mudando muito, assim, né, cara? Eu acho que isso também foi um grande problema, né? Eu acho que deles verem que a coisa não tava fluindo como eles queriam que fluísse. E aí começaram a tentar... mudar, né, com o barco andando, né, cara? E aí, isso com certeza... Inclusive, isso aí que você falou é muito verdade, porque o personagem, vou pegar o Stigma que vocês estão falando aí, e o Justice, que foi os que eu mais li, eles começam com um perfil psicológico e terminam com outro. É muito engraçado, porque o Stigma, por exemplo, ele começa como literalmente um... é bem um galinha, mas ele é um cara lá que tá meio perdido entre as mulheres e tal, não sei o que. E meio que perdido no trabalho e tal, né? Ele é um cara que não sabe bem o que ele quer da vida, ele tá no meio termo, como se fosse tentando representar a mesma coisa do adolescente que tá indo pra fase adulta, né? E não sabe muito bem o que vai fazer da vida. Tá no meio termo. Quando tá lá pra frente, quando tá lá no... eu não lembro agora qual é a edição, ele demonstra certas atitudes de adulto que ele não deveria ter, se você fosse pegar um troço mais... mas levar um troço mais orquestrado. Na décima revista e tal, revista, ele volta a ter certas ideias tortas, digamos assim, confusas. Então, o personagem, o Justin, é a mesma coisa. Os personagens são meio confusos, mas é aquilo que você está falando. Talvez seja questão do reflexo da confusão editorial, digamos assim, com mais a pouca receptividade do público. Cara, né? Cara, no Justice ocorre um negócio que é muito engraçado, que a primeira edição ele aparece na Terra, né? Ele tem vagas lembranças de que ele é alienígena. Isso. E, só que na quarta edição... ele quica de um universo pro outro, dá uma quicada pra cá, exato, uma quicada pra lá. Ele toma um raio verde. Isso. E aí ele toma um raio verde, o raio que ele vai medindo, ele vai tomando, ele vai tipo fazendo uma ponte entre dois universos. Isso, mas... Só que o pior é que quando acaba a edição ele lembra de tudo. Tanto de um universo quanto do outro. Isso é completamente sem sentido, exatamente. É. Vocês acham sem sentido isso? Eu acho. Depois, mas não porque... teve um período também que questionar, ele mesmo começou a questionar a sanidade dele, de achar isso que talvez aquilo... Isso foi lá na frente. Eu aquilo, acho que... aquilo que ele via do outro universo fosse loucura, né? Cara, isso. Eu acho, inclusive, isso foi usado pra poder cobrir esse buraco. Eu acho que pra mim isso pareceu mais um tapa-buraco da argumentação do que propriamente... Não. Foi porque mudou os autores. Porque então, na edição 9, quem entra como autor é o Jerry Conway e quem entra como desenhista é o Keith Giffen. Né, que é aquela história sobre preconceito, tráfico de drogas, para lá. Gary Conway trabalhou com Homem-Aranha um tempão, não foi? Sim, isso, nos anos 80. Ele mesmo, não tô lembrando. Não é o criador do Mancha? O pior? Ele mesmo. O melhor vilão do Homem-Aranha? Ou Mancha? O que era o Mancha? Desculpa a pergunta, sei que vai falar. O que era o Mancha? Me explica. Alguém me explica. O que era o Mancha? Eu até hoje não entendo o que é aquilo. Me explique, por favor. O Mancha é aquele cara das bolinhas. Isso, que cada bola é um portal. Que isso. Você... É como se fosse o Speedball pior. É maconha, velho. Isso é maconha. Ele é pior que o Speedball no começo dos Novos Guerreiros. Eu não sei o que é pior. É o Mancha, cara, ou o Speedball? É o que eu falo. Chega uma hora eu acho que o cara passa por um... Ele fala assim, cara, eu preciso criar alguma coisa nova, diferente. O que, que eu vou fazer? Aí sai o Mancha. Lembra quando começou os X-Men com aqueles, tipo, o Skin, que era um cara que... Ele esticava a pele, mas o esqueleto não acompanhava. Era o homem doce, né? Que era um Armenzola com pirulito. O Larval, lembra? Nossa! Larval. Como é que era o nome daquele que não tinha boca, que explodiu o próprio queixo e ficava com uma super... Ai, peito. Câmara. É, chega uma hora que os caras falam, a gente precisa criar uns mutantes aí novos, com poderes diferentes. Ah, isso aí, essas merdas aí, cara. Porque me espanta muito o Mancha, porque o Gary Conway, pelo que eu me lembro, ele era um ótimo argumentista do Homem-Aranha. Tipo, ele botava o Homem-Aranha com humor foda. Não, mas o Mancha era com humor foda, porra. Tu não lembra? Tu não lembra a primeira vez que o Homem-Aranha se encontra com o Mancha? Não lembro. Que ele. O Mancha tá roubando um banco, aí ele resolve aparecer assim pra todo mundo tirar foto dele, e ele vira: eu sou o Mancha. O Homem-Aranha cai no chão e começa a rir. Ele vira. É tinha verdade. Um nome menos ridículo. Ele faz isso de novo quando ele enfrenta a Coelha Branca. Não, mas a graça era do Homem-Aranha, não do Mancha. Sim, eu tô falando que o cara conseguia criar histórias engraçadas. Sim, mas o que o Gary Conway nessa época do Homem-Aranha era foda mesmo, ele fazia uma história boa com o Homem-Aranha. Mas essa história do Justice, na verdade, ele começa a trabalhar com o lado psicológico do Justice. Né? Porque tinha uma desculpa pra isso, que era... O tempo que ele ficasse na Terra, a aura dele ia se poluindo pela alimentação, pelo ar, pelo planeta. Isso já veio antes. Ele utiliza isso, ele se aproveita disso pra falar, ó, porra, se tá causando impureza na aura, vai afetar o cérebro. E aí ele começa a duvidar dele mesmo, ele começa a achar que ele não é alienígena porra nenhuma. Até que, na verdade, no final da história, ele não é alienígena porra nenhuma, mas... Isso lá na saga The War, né? Ou no The Draft, sei lá. Numa dessas sagas posteriores. Tiveram três sagas. O novo universo teve três sagas e arrumaram até uma guerra com a África do Sul surreal, cara. E mudou totalmente. Você pega as últimas edições, você não tem nada a ver com as primeiras edições. De repente, todo mundo uniformizado. Tinha gente que não tinha poder e começou a ter. Aquela Jenny que pilotava o Trovão, cara. ela passou a ser super-heroína. De repente ela passou a ser tipo uma Emma Frost com corpo de pele. É porque ela se torna um avatar tecnológico, né? Tipo uma Fênix que se comunica com qualquer porra lá, com pager, celular, telégrafo. Sim. É como se mexesse com aqueles tecnovírus, nanovírus. Como é que é? É, o tecnovírus, é. Tipo vírus tecno-orgânicos. É tipo um Warlock, velho. Warlock, exatamente, Warlock. É, tipo essa merda. É porque foram criadas três sagas, não foram, Vini Pedro? Era The Draft, The Pit e The War. The War é o último. Isso tudo não saiu no Brasil, não, né? Não, isso não saiu no Brasil. E depois ainda o Warriors em 2005 recriou um novo universo, que a base seria Estigma, Trovão, a Máscara Negra e tinha mais um. É, Estigma, Trovão, Máscara Negra, vou lembrar. Justice. Aí, Justiça seria o ataque planetário, o Estigma seria defesa planetária, o Máscara Negra seria utopia planetária e Trovão seria tecnologia planetária. Cada um seria um avatar, teria uma tatuagem que brilhava e o caralho é quatro. É uma merda, não precisa ler isso não. Eu li, mas... É o quê? É Power Rangers isso aí? Quase isso, quase Power Rangers, na verdade. Mas essa saga dele chegou a ser concluída ou não? Não chegou a ser concluída. Ela foi cancelada no meio do caminho. Eu peguei lá na locadora do Ultra. nada como se pesquisar, né? Pesquisa ajuda todo mundo. Mas... Cala a boca e vai alfinetar a casa do caralho. Bom, se eu alfinetar a casa do caralho, a sua esposa, Colossus, vai me matar porque ela quer ter filhos. Então... Ok. Isso, que isso. É isso. Né? E respeite que nós temos convidados hoje. Valeu. Urso maldito. Corta pra mim. Uma outra coisa que chamou atenção nesse novo universo Marvel, que é algo que a Marvel depois ela não repete quando ela cria universos paralelos, é que foram lançados vários títulos de uma vez só, né? Foram lançados o quê? 8 títulos de uma vez só. 8 títulos. Né? Estigma, Força Psi, Justice... O preferido do réu, o Cão de Guerra, Máscara Noturna, os Torpedos, PN7 e Trovão. Todos eles de uma vez só. Isso como estratégia de publicação não seria um belo de um tiro no pé? Fala pra DC então, que lançou 52, né? Não, mas... eu falo isso toda semana. Eu me coloquei na árdua tarefa de ler o primeiro ano inteiro dos 952, tá? Dos 52 títulos. Dos 52 títulos. Caralho. Do 1 ao 0. Né? E vou avaliando editorialmente cada um. Mostrando acertos, mostrando erros. E aí tem surpresas. Tipo, Aquaman eu gostei. Asa Noturna teve uma linha editorial legal. Agora o Superman... Porra, tem 3 Supermans diferentes nos 952, na Terra 1. Não, e é como se eles não se conhecessem, né? Não, eles não se conhecem. Tem o mesmo nome, são todos Kal-El, Clark Kent, mas eles não se conhecem. Tem até poderes diferentes. Né? Tem umas paradas bizarras. Mas deixa pra lá, isso é coisa do... Não, até cronologicamente, né? Não dá pra se encaixar os três juntos. Não. Ih, porra, nem tenta. Isso você nem tenta. E o Aquaman? E o Aquaman, que o Aquaman era o Aquaman certinho no Geoff Jones e no Jinnia Surfista. Mas estamos falando sobre a DC. Ah, como sempre, alguém cortando meu barato de falar merda, detonar todo mundo. Cara, aí tem que falar das editoras que são boas, a DC. É, tipo, sempre tem um pra falar da DC, né? Sempre tem que ter. Cara, que coisa... Hell, 80 episódios só falando de Superman. Cara, que bizarro. É verdade, o Iluminerd, o Ilumicast é o podcast que mais fala do Superman na blogosfera. Já foram, o quê? 5 edições, né? Dos 34. É 36 dos 35. Ah, tá bom. O Ebony já tava pedindo, por favor, não fale mais de Superman. Não, cara, o Superman não pode soltar um pum que ele quer... Não, o próximo podcast... Tá aí, sou eu, cara. Vambora. Calem a boca! Calem a boca! Se sou eu, cara. Voltemos ao assunto. Mas, não, eu quero que cada um, assim, um joguinho de cagação de regra, só pra variar um pouco, cada um me diga o preferido e por quê, né? Então vamos começar com o convidado, Hel, seu preferido e por quê. Cara, acho que o que eu mais gostava era o PN7, eu acho. Que as histórias, né? Eu achava mais bacanas, assim, né? Eu acho pelo fato de mesclar um pouquinho de um lance de mistério, né? Com aquela coisa de dramas pessoais. de superpoderes. Eu acho que era um pouco. Tinha um pouco daquela gênese do início dos X-Men, sabe? Das pessoas serem meio párias, assim, né? Do poder trazer sempre algum incômodo pra vida da pessoa, né? Eu achava essa abordagem muito, muito boa, assim, né, cara? E depois, quando eles começaram a se organizar e trabalhar, começar a trabalhar como quase como um grupo de super-heróis, assim, né? Eu achava muito legal, assim. Eu acho que também. Eu não lembro quem desenhava as primeiras edições do Penny 7. Eu acho que era o Paul Ryan, mas deixa eu Paul Ryan? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu tô com as edições também, atuais aqui na cara. Paul Ryan. Os desenhos eram os melhorzinhos também, assim. Era aquele que não fede nem cheira, né? É, depois foi piorando muito, assim, eu lembro. Ah, na edição 7? Eu tenho aqui até a 7, né? Que eu consegui de maneira rápida. Mas eu acho que eram os paranormais lá, eu achava legal. Ainda. Diga aí, Colossus, qual era o seu preferido? Cara, eu li tudo na época, não lembrava de quase nada. Fui reler agora esses dias aí o Justice e o Stigma e uma parte do Capitão Planeta, como é que é o nome? Força Psi. É. Cara, eu não consegui achar nenhum preferido nos três. Desculpa, eu não consegui não. Eu me esforcei. Nem deu. Não, queria ter lido tudo. Tá, o menos deu. Pior. O Stigma, porque me parece uma revisita ao Super-Homem, digamos assim. O Stigma, pra mim, era meio que o Homem-Aranha, assim, cara. É o Homem-Aranha com o Super-Homem. Alguma coisa assim, é meio diferente. É o mais, assim, que, pelo menos pra mim, foi mais chamou atenção, assim. Agora eu vou falar que o cérebro de vocês sacaneou vocês. Porque você tá falando que parece com o Superman, porque a parte final foi desenhada pelo John Byrne. Não, e cara. E o Hell. Peraí, cara. Evidente, ele voa de... Eu sei, eu só tô falando dos desenhistas. E o Hell tá falando por causa do Homem-Aranha, porque o início do Stigma foi o John Romita Jr. quando ele decide abandonar o plágio ao pai dele. Não, mas eu tô falando que é o... Não, que ele me lembrava o Homem-Aranha pelo clima das histórias, aquela coisa dele descobrindo os poderes, dele tendo que lidar com isso... a vida, de perder emprego, de essas coisas assim. É, ser um cara perdedor, assim, tava apaixonado pela professora e não conseguia, cagava pra ele, tinha que ficar sonhando com a professora só. É, não, isso aí era Homem-Aranha completo, assim, na história. Né? Não, e ele, mas o Stigma passava o rodo em geral, cara. Pois porra, é, o Peter Parker não passava rodo nem nele mesmo. Não, pô, o Peter Parker pegava as gostosas do colégio, pô, a Gwen Stacy, depois a Mary Jane. Não, mas foi bem depois da Mary Jane, ele bem depois, né? Ah, Mary Jane. Ele pegou mesmo a Gwen Stacy que ele pegou mesmo. Ele pegou aquela secretária do Jonah? Pegou também, a Betty Brant. Isso, ele pegou a Betty, mas era bem eu espaçado, acho que ele pegava, né? Também até o JJ. Pegava, também acho. Eu não duvido não, cara. Também aí é, pouca, você que é primo do cara. Imunda antes de falar mal do... Eu acho que era... Só porque tu fazia meinha com ele, né? O Peter Parker. É, Boni, eu vou te dizer, é muito ódio no coração pra não ter algum amor aí. É muito estranho, vou ser bem honesto. Ah, azar dele. O quê? Se ele tinha alguma atração pelo Peter, azar dele. Não, eu tenho atração pela tia May, ou velhinha gostosa. Puta que pariu. Caraca, Raul. Pô, mas ela é magrinha, tudo em cima. Pô, e a minha... Só porque é magrinha? Pô, ei, e o Dr. Octopus pegou, porra. Super Doutor Octopus pegou, ainda cortejava, né? Levou fogo. Ainda comeu ela na sacristia, antes do casamento. Danadinho, né? Uma coisa que eu achava legal no Stigma era... porra, o John Romita também, ele era um cara que dava uma saída só. Eu lembro uma cena clássica do Stigma voando em pé com as mãos no bolso. Assim, como se estivesse andando, pensando... Aí eu pensava, cara, exato, né? Que você pode voar na posição que você quiser, na verdade, né? Uhum. Só que se estipulou que você tem que voar igual o Superman voa, né? Com as mãozinhas pra frente e tal. A questão aerodinâmica, né? Mas você pode voar na posição que você quiser. E eu achava legal isso, cara. O Stigma tinha algumas sacadas dessas, assim, né, cara? E como poder dele era mental, né? E eu achava que o diferencial do voo, no caso do desenho do voo do Stigma, a maioria das vezes que ele aparecia voando em posição de crucifixo, né? Muitas vezes ele aparecia em posição de crucifixo. Sempre tinha umas linhas entre os braços dele, como se fosse uma capa invisível. Não sei se vocês repararam. Ah, isso quando ele ia enfrentar alguém, né? Isso, é como se fosse linhas de velocidade, alguma coisa assim. Uhum. E fica aquilo. Aquilo era bem legal. Era uma solução que eu só vi ali. Porque até onde eu me lembro. Não, nos anos 80 tinha muito. Não, não, mas não no formato que tá ali. Você tem duas linhas retas do lado do boneco. Ah, do sim, lado, sim, sim. Dos dois lados do personagem. Quase como uma capa mesmo, mas não é a capa, uhum. Entendeu? É diferente, isso realmente é uma solução visual muito, muito bacana, diferente. E, olha e o Romitinha também, vamos falar, o Romitinha é foda, né, cara? Essa eu época... não gosto dele, cara. Cara, eu acho que depende muito da época. Eu gostava dessa ele época. É muito, ele é muito foda, cara. Não, mas eu tô falando. Hoje eu acho que a qualidade do desenho dele pode ter caído, assim. A qualidade do desenho final dele, né? Uhum. Mas ele ainda manja muito de arte sequencial, de dar noção de movimento. Isso ele ainda é. Ah, ele sim. Foi, muda não, um chinelo ele, qualquer outro desenhista. É verdade. Em movimento, as cenas de luta dele são as melhores. São muito boas mesmo. Parece que tirou foto de alguém lutando. Não, no Kick-Ass, então, é um balé, é, né? Realmente. Quando ele se dá o direito de realmente... Ah, então, isso que eu falo. Isso que é a diferença do cara quando é quadrinista. Isso é um quadrinista. Diferente desses caras que fazem pin-up, por exemplo. O Joe Madureira, por exemplo. Que não paga pau, né, cara? Ai... O cara é foda, mas não é foda. Cada quadrinho dele é um pôster, né, cara? Mas se você tentar ver sequenciamento naquilo, não tem, né, cara? O Jim Lee é outro cara também, que só sabe desenhar. Jim Lee, ele faz projeto pinap, pra... Ó. Não chega nem a ser pinap, não. Ele faz projeto pra desenho animado. Né? Não, pô, tu não tem essa sensação que os desenhos dele são projetos pra... É sempre tudo igual. Parece que ele usa animação. Usa model sheet, né? Tipo o desenho do He-Man. Sempre as mesmas coisas, as mesmas poses, né? Ah, caralho, quase que eu fico com café agora. Ô, vilipendiador, qual era o seu título preferido do Novo Universo e por quê? Cara, eu gostava muito do Stigma. Eu gostava de três. O Stigma, o PN7 e Força Psi. Eu gostava muito deles, cara. O Stigma, tudo que foi falado aí, pela aquela história de ser muito comum, né? Você ter umas sacadas legais, você ter uma coisa bem próxima. O cara tinha o poder... Mas tinha aquelas dúvidas de repente ter que errar a mão e não perdia a sacanagem. De repente ele tá voando, aí via uma gostosa na praia, descia lá e dava ideia na mulher. Tava com a namorada dele, mas aí ficava de olho na babá, entendeu? Pô, a babá novinha. Então eu achava isso muito legal. Força Psi, eu tinha aquela impressão. Cara, Força Psi é muito. Por mais que seja uma forma que a gente já tenha visto. De jovens, assim, teve até acho que seriados aí, o Real lembra desses seriados aí antigos, lembra? De jovens que tinham poder. Anjos da Lei. Lembra? Lembro. Yeah. Mas eles não tinham poder. Ô, cara burro! Tinha o quê? Ah, é verdade, eles eram mestres do disfarce. Eles tinham o Johnny Depp. Não, Anjos da Lei não, Anjos da Lei era tinha um outro seriado aí, agora depois eu vou lembrar. Então... Um que era parecido com o PN7 era o Curto Circuito. Curto Circuito! Tinha o moleque elétrico, né? Sim, o cara elétrico, o negão. Que era o Kevin Peter Hall, o cara que fazia o Predador, que ficava miniatura. Exatamente, tinha a Mônica do Friends também. Tinha. É verdade. Que lembrança horrenda na minha cabeça agora. Então era as séries que eu gostava, cara. Eu achava muito próximo, assim, também dos jovens do Força Psi. Eu achava que era mais ou menos aquilo ali. O governo, se soubesse disso, ia querer esse poder pra si. O pessoal ia ficar em cima, querendo se aproveitar disso. Eram as séries que eu achava melhor. Eu não gostava muito de Merck. Eu achava que Merck era muito destacado. Nunca achava a qualidade ruim, mas achava que não funcionava. Era uma história muito destacada do resto do universo. Ah, isso eu concordo. O Merck era o cara que era. Parecia que ele nem fazia parte, né? Do novo universo. Eu acho até que foi uma meio furada. Cara, o problema é que eu sempre gostei muito de histórias de guerra. Eu tenho aquela coleção do conflito do Vietnã, né? Que era o The Nam, né? Que era do Doug Murray. Eu colecionei aqui. Adorava aquilo, né, cara? Saía na aventura de ficção, depois começou a sair. Em edições próprias, né? E sempre gostei muito de histórias de guerra, né? Desse tipo de coisa. E aí, quando eu vi as histórias do Merck, né? Eram diferentes, assim, né, cara? E também tinham filmes da época. Não sei se vocês lembram daquele filme Selvagens Cães de Guerra, por exemplo. Sim. Os antigos, assim, que eram baseados nisso, que mostrava a vida dos caras mercenários lutando na África, lutando. Porra, achava muito foda isso, né, cara? Eu acho que daí o Merck me chamou atenção por conta disso. Uma outra coisa que eu achava legal no Stigma era o fato de que você não tinha, jogava sempre com aquela história da guerra intergaláctica, você não sabia se era verdade, se era qual a realidade, qual o verdadeiro poder, aquela marca da estrela mesmo, quem era aquele ancião, se aquela guerra realmente existia, como é que era, descobrindo se a roupa dele tinha poder ou não tinha. Então você tinha aquele mistério, cara, você nunca jogava na cara, você tentava jogar com aqueles mistérios e falar, pô, mas e aí, isso é verdade mesmo, esse poder funciona mesmo? Mas o que acabou se perdendo quando o John Byrne pegou... Calma, vamos chegar lá, calma. Perdendo. Calma, vamos chegar lá, calma. Deixa eu... Ebony. Rapidinho. Peraí que o Ebony não disse. Ah, é, desculpa. Calma, Ebony. Assim, até vai ser rápido, porque assim, a minha experiência foi extremamente curta, né? Eu liguei pra ler pra esse podcast, só que assim... Eu não, assim, apesar do que vocês vão falando, eu não sei se é por conta de eu estar lendo hoje, eu não estava gostando de como estava iniciando, a própria escrita mesmo. Então assim, eu estava lendo aquele estigma e vem logo no início. As primeiras páginas me cansavam, então eu não conseguia avançar. Se tiver que escolher, eu escolheria o estigma por ter sido a minha primeira experiência, mas assim, acho que não é. Eu não me apeguei muito a esse essa nova, essa maneira de talvez de escrita do texto, né? Ou seja, a gente sem querer fez uma experiência, né? Os leitores novatos não gostariam, né? Mas isso eu acho que é meio com tudo, né? Eu vejo hoje, por exemplo, muita gente falando do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, falando, é uma história super valorizada, não é tão grande assim, na verdade é um grande massa velha, enfim. Cara, mas eu que acompanhei na época que foi publicado, massa velho. Exato, né, cara? Porra, então isso, a gente tem que levar muito isso em consideração, sim, sim. Né, cara? É só pra terminar a roda e tentar falar dos que eu gostava, né? Eu gostava do Justice, porque eu gosto dessa coisa do outsider, do deslocado, me amarrei na desculpa. O cara via aura. Que coisa mais louca do que isso? Pô, o cara vem andando no bar, assim... Identificar o bandido antes do cara... Antes do cara cometer qualquer crime. É. Porra, isso pra mim era uma ideia do caralho, assim. E podia render muito, né? E eu gostava de Força Psi. Pô, mas era porque eles se odiavam. Eles não queriam estar juntos, né? Cada um era de um universo. Mais ou menos como aqui no Illuminerd, não é isso? Exatamente. Força Psi era tipo Barrados do Baile, com superpoderes, assim. Cara, era até um pouquinho pior do que Barrados no Baile, porque afinal de contas todos eles eram ricos no Barrados no Baile, né? E no Força Psi você só tinha dois ricos, o Negão e a Oriental, e o resto que era padrãozinho americano eram uns belos uns fudidos. Uhum. Eu gostava de um lado do Merc, que eu tinha até comentado antes, que era o fato de um mercenário querer ser um bom exemplo pro seu filho, né? E sempre fazia merda, porque, porra, isso é uma coisa que o cara tem que quebrar muito a cabeça pra ele conseguir fazer direito. Não suportava o Máscara Noturna, tem que ser enorme com o Máscara Noturna. Porque, primeiro que ele tinha fantasia, aquela coisa. Podia falar isso, elege os piores aí, quem menos gostava. Já vou emendar, né? Emenda nisso aí e eu também vou até aproveitar e fazer uma pergunta. Alguém aí acha que uma desses títulos daria algum filme? Daria um filme? Daria um longa? Cara, o Justice dá um longa fácil, né? Também acho. Só iam ter que mudar o visual dele, porque ele é igualzinho o Mad Max 3. Ah, sim, é. Mad Max 3, né? Não, mas aí você bota o Bruce Willis, ao invés de botar o... Tá careca, certo, tá né? Certo. Bota certo, o Bruce Willis certo. Careca. Unperucked. Unperucked, igual o vilipendiador. Sim. Né? O Cão de Guerra daria um filmezinho mais ou menos, um filme B. Um filme igual a qualquer, a um monte de outros iguais. Você bota o Stallone, tá bom. Cara, agora que eu percebi o Justice... O Stigma, ele ia virar o tipo Hancock, né? Um filme desse. É verdade, me parece... agora que eu percebi, o Justice tinha ombreira no ombro só. Imagina ele ter sobretudo ali, cara. Aquele sobretudo ia ficar meio capenga, tipo aquele Corcunda de Notre Dame. Essa era a grande desculpa. O cara botar o sobretudo e ficava perfeito, alinhava, né? Uhum. Era bizarro. O Força Psi a gente já tem, que se chama Power Ranger. Sei lá, o Máscara Noturna eu não consigo imaginar longa com ele. Então deixa os piores aí, vamos lá. Não, pra mim o pior de longe era a Máscara Noturna. Era muito... O que eu menos gostava, ou melhor, o que eu odiava até, porque eu chegava nem ler, era o Trovão, cara. Primeiro porque era o Herb Trimp que desenhava, e eu odiava o desenho do Herb Trimp, cara. Sempre odiei o desenho dele. E as histórias, sei lá, cara, aquela traminha idiota de espionagem industrial e não sei o quê, e aí aquele robô gigante que parecia um caminhão, né, cara? A menina controlando e não sei. Cara, muito, muito bobo, assim, né? Achava muito ruim, assim. É porque todos os outros você tinha uma teoria da conspiração. No Trovão, a motivação da menina era vingança. Sim, do cara que matou o pai dela. E era só isso. Não tinha mais nada. Não, mas tinha uma conspiração aí, porque não tinha, não. Acho que tinha. Não, o cara queria roubar os planos da tecnologia Max. Ah, depois construiu outro, lembra? Um azul que lutou contra ela. Não, o azul era era o primeiro protótipo. Ah, é verdade. Depois da edição 9, que aí eu não sei se continua, é que eles mudam radicalmente a história, porque sai o Conway, né, e entra o Kerry Bates como escritor, e aí eles enfiam a porra 007 com a armadura. É. Aliás, diga de passagem que era um protótipo réu, né, porque os pés do Trovão estavam sempre errados, né, não tinham pés. É verdade, é. Não, horrível os desenhos, cara, muito, muito ruim. E esse é um grande segredo do universo que a gente pode até tentar desvencilhar agora, né? Hell, se seus pés estão sempre errados, como é que você faz pra andar? Eu acho que a saída seria botar o Rob Liefeld pra desenhar, porque ele nunca desenha os pés. Né? Ele sempre coloca, né, uma pedrinha na frente, né, ou os pés pra fora do quadrinho, né, pra nunca aparecer o pé. Quando aparece o pé, são sempre dois pés direitos. É um chapado! Ou esquerdo. É, ou esquerdo, depende do lado que tá o personagem. Corta pra mim! Então fala, meu entendedor. Aproveita e fala o que você odiava. Cara, eu não li o Merck, mas eu também não odiava, não. Eu achava só que não tinha muito a ver. Eu também não gostava do Trovão, cara. Achava que o Trovão era umas histórias sem pé nem cabeça também. O clima, não entrava no clima de diversão que eu tinha lendo o Justice, lendo... Até o Torpedo, os Torpedos eu gostava mais do que o Trovão, cara. O Torpedo era muito legal. O Torpedo era o único que tinha mesmo aquele clima de super-herói. É porque era do Tom DeFalco também, né, cara? Ele e o Home Friends, né? Os caras são... Sim, o Tom DeFalco aí, né? Manda muito. Mandava, né? Até hoje ainda, cara, ele dá um espetáculo bom. Aquele universo paralelo lá do futuro da Marvel lá. É mesmo. É muito legal, cara. É verdade. O Tom DeFalco é muito bom, cara. Mas aproveita, quando você tá falando, e fala aí qual que você odiava. Cara, o mercenário também não vai. Eu não vou muito com a cara dele. O cão de guerra? Cão de guerra, mercenário. É muito fora do. A impressão que dá é que ele é muito fora da proposta, geral, assim. Não sei, parece que ele foi encaixado ali meio a forceps, assim. Cara, que tá uma coisa engraçada. Porque na época, a maioria desses personagens, eles foram acusados de serem plágio de outros personagens, ou que já existiam na Marvel, ou que eram da DC. Né? E o Merck, ele era extremamente comparado ao Justiceiro na época. É, se a gente pensar, o PN7 era um X-Men, né, cara? Isso. O PN7 era pra ser X-Men. O Stigma era meio Superman, meio Homem-Aranha, né? O Trovão era o Homem de Ferro, né? Sim, cara? É, descarado. Quase que descarado. O Falcão Psíquico lá, o Psyforce, era... É, eu acho que ele podia ser uma mistura do Capitão Planeta com... Quarteto Fantástico. Não era o Quarteto Fantástico. Não, o Quarteto Fantástico era os Torpedos, cara. Os Torpedos eram o Quarteto. Ah, é verdade, porque verdade. O Força Piscina, na verdade, eles eram muito parecidos com os Novos Titãs. No início. Por serem todos jovens. Um não ir com a cara do outro. O Mercenário era pegar essa veia aí do Justiceiro, do cara lá da DC, o Sargento Rock, né? Isso. Era uma coisa meio... Histórias de guerra, assim, né? Mas é verdade mesmo, quer dizer, atrás dessa proposta inovadora, né, deles, você identifica mesmo os arquétipos junguianos, né? Ih, agora o cu do Ebony piscou. Ebony! Ebony piscou. Mas isso é pra mostrar como é difícil hoje, né, você ter uma ideia completamente original, né, cara? Não, não tem, cara. Assim, em cima disso, mas todas as outras iniciativas de algo novo, né, e até esses 952, não é simplesmente uma releitura de algo mais antigo? Sim, com certeza. E qual é o problema disso? Então, mas não, é justamente assim, cara, tentou fazer o entre aspas, o óbvio, né? Que é a releitura. Mas é, Mas é aí que tá. O problema é como você faz a releitura. Porque no novo universo, por exemplo, eles começaram muito bem. Porque ao mesmo tempo que eles tinham esse caráter de cópia do personagem... Eu não diria que era cópia, mas é um conceito similar, né? Sim, que você identifica. Mas não era algo assim de tipo paródia, como Authority é, por exemplo. Assim, ah, né? Sim, sim. É. Se olhar e falar, ah, porra, isso é uma paródia, né, cara? Não, não é uma paródia, mas... É, não era assim, exatamente. Até porque eles inseriam problemas novos, né? É conceitual, né, na verdade. Tipo, o Justice não era a temática central do Justice. Mas eles pegavam pesado com o tráfico de drogas, com corrupção na polícia e outros temas, assim, até por conta da cidade que ele tava, que era Seattle, coisa e tal. O PN7, como o Hell já falou algumas vezes, pegava muito nessa coisa do preconceito. Os torpedos falavam de anabolizando. É, dar roubadinha nos jogos, etc, etc. Então você, ao mesmo tempo que você tinha esse lado de semelhança com outros personagens, você tinha temas abordados que eram muito recentes, né? O Stigma mesmo, que falava... Teve uma edição, não lembro se foi do Stigma ou se foi do Cão de Guerra, que fala do mundo árabe, do completo nada, assim. Veio do nada e foi pro nada. Foi o Stigma, né? Foi, que ele chegou, ele foi a um navio que tava cheio de reféns e tudo. E depois é verdade. Atômica. É, que era do mundo árabe, não era? Exatamente. Os malucos iam lá... Lá, lá, lá, lá, lá. Mas o Merck também tinha muito... Porra, tinha umas coisas completamente preconceituosas com relação a outras nações, assim. Porra, era completamente reaça, assim, as histórias do Merck. Ah, sim, sim, sim. Não, mas todos eles tinham características preconceituosas. O Força Psi tem uma edição lá que o cara que é o marginalzinho, que é o Lodo de Olhos Azuis, tá discutindo com o Playboyzinho, que é o negro, e chama o cara de nigger. De graça, assim. Sabe? Só porque eu tava puto da vida. E é o cara que tinha o melhor poder, né? Que era o telepata, né? Da equipe. Cara, ele tá falando. Isso na edição nacional. Você sabe como é que. Se isso foi traduzido, como que ficou? Cara, eu tenho que ver aqui, mas eu acho que foi crioulo. Eu vejo aqui. Ah, crioulo. Não lembro. Então, não lembro. Eu vendo. Esses dias que eu tava fazendo uma maratona Rock Balboa, eu tava assistindo os rocks todos dublados, né? Com a dublagem original. Cara, no Rock 3, tem uma cena muito boa. Quando o Clubber Lang começa a tirar onda com o Rock, né? Uhum. Aí o Mick, né? Que é o treinador do Rock, o velhinho lá, ele fala com aquela voz, né, da dublagem. Tirem esse macaco daqui. Eu falei, caralho! Isso hoje em dia é impensável. Não, com certeza. Na hora da luta, o Rock fica falando, é só isso, negão. Vai, negão. Bate mais forte. Eu falei, caralho, olha isso, velho. A gente tava no último podcast que saiu, a gente tava falando sobre cenas inusitadas de jogos. O Vilipendiador lembrou do Punch-Out no Super Nintendo. Era no Super Nintendo, Vili? Não fui eu que lembrei, não, cara. Quem lembrou, cara, dessa porra do nigger? Foi o convidado que lembrou. Ah, então foi... Ah, alguém lembrou que no Punch-Out, quando ele tava fazendo treinamento, ficava o treinador dele, que era um negro gordo, andando de bicicleta. E a legenda falava, aquele crioulo... aquele crioulo roubou minha bicicleta. Crioulo é a tua mãe! Não tinha nada a ver com porra nenhuma, sabe? Cara, mas essa coisa do politicamente correto, que é basicamente isso que vocês estão falando, é agora. Não, mais não, ou menos, não é, cara. Não, é... É, mas isso agravou mesmo dos 10 anos pra cá, sim, né, cara? Mas... Antes disso... Mas no Merck, por exemplo, eles tinham insistência de falar que o cigarro fazia mal. Eu li... Quem que era? Era um que estava sempre tentando parar de fumar, era o próprio Merck. Era o Merck, né? O filho... O companheiro dele, o amigo dele, o Mal, né? Mal, que era Mal, Duncan, acho que era o nome dele. Que fumava, né? Aí não, ele vivia falando que era parar de fumar. Não, não, mas ele tava tentando parar de fumar, mas o amigo dele ficava fumando. Ah, e ele vivia falando pro cara, pô, tira esse negócio aqui, não, não sei o quê, eu não quero fumar não, blá, blá, blá. Ficava sempre discutindo essas coisinhas, assim. Tá, deixa eu ver se eu entendi, Raul. Você falou essa coisa do cigarro como algo positivo ou negativo? Não, é porque relação... esse discurso do politicamente... Preconceituoso? Não, esse discurso do politicamente correto, na verdade, ele sempre existe. Ele só muda de alvo. Os alvos hoje a serem atacados para que haja um abrandamento das pessoas é a questão racial e homossexual. Você não pode ficar falando crioulo, é, sei lá, preto que reluz. Você não pode falar essas coisas mais. O que foi? Eu acho, o réu acho que pediu um momento. Não fui eu, não. Não, acho que foi o próprio Ebony. Ah, então tá bom. Ebony? Preto é foda, né? Puta que pariu, que... caralho. Ele foi ligar pra polícia em denunciar. É, preto é foda, cara. Epa! Não, é porque o Ebony é preto mesmo. Deve falar, peraí, que eu tô gravando aqui. É, peraí que agora eu vou gravar. Liga o aparelho aí, liga o aparelho da polícia. Vou processar esse filho da puta. Crime inafiançável. É. Insuscetível de anistia. Daqui a pouco entra a SWAT aí, quebrando sua porta, atravessando janela aí, House. Pô, aí é que eu tô fodido, porque a quantidade de droga que tem aqui é beleza. House, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que eu não sei se foi só eu que vi isso, não sei. Eu tava lendo o Stigma, a coisa da tatuagem e tudo mais, e eu fiquei lembrando o tempo todo um herói da Image. Acho que era Brave Star. Brave Star? Um cara que tinha uma estrela presa no peito. Que uma dava... estrela do mar presa exato. No peito. Exato. Era da Wild Storm, não era? Era da Wild Storm. Não era o Wild Star, não, cara. Wild Star, exatamente. Que era do Dan Jungers. Exatamente. O uniforme dele era preto e branco, né? Aí depois ele passa o manto para a estrela para um outro cara. Eu não sei porque eu não li essa. É, na verdade, o Wild Star ele é um plágio do Tempus. Também foi criado pelo Dan Jungers. Porque eu achei, eu não sei porque ao reler o Stigma agora, eu fiquei lembrando desse. Imaginando que esse era um plágio de alguma forma dele, do Stigma, mas. Mas agora eu já não sei se foi só eu que vi isso, essa relação, que. É, o Stigma, na verdade, ele tem um quê do Capitão Marvel, né, cara? Sim, essa coisa. É verdade, até um símbolozinho. Capitão Universo, né? Ô, filha da puta. Ô, Ebony. Você tem que dizer qual. O preto, porra. Ah, oi. Tem que dizer qual, mas ele falou logo, tá vendo? É. Não, eu só tô setorizando. Agora eu não tô lembrando se era o Wild Star, não, Colosso. Porra, pede pra eu falar do negócio do politicamente correto e sai. Manda ele a puta que eu pariu. Cara, não, porque, enfim. Que ia acabar comigo. A Laís tava brigando, entendeu? A Laís, a sua gata. Isso, ela tava na briga, aí eu fui. É porque o Ebony, na verdade, ele é lésbico. Puta que pariu. Cara, como é que é o nome do filho da puta, cara? Porque o Dread Star era aquele do... Eu acho que é o Wild Star mesmo. Era o Wild Star, sim. Era o Wild Star. Porra, olha aí, Google Imagens. É, cara. Onde eu tô. Aonde você pegou a imagem daquele bolo que você mandou pra gente? Ah, tá. Vai achando. Porra, bem que eu queria, cara. É, Wild Star, sim. Tá aqui a imagem do filho da puta. É, Wild Star, sim. É, que é o Tempus. É basicamente o Tempus. Ah, então se sou eu que tenho essa relação mesmo. Eu achei que tinha alguma coisa a ver. Eu sei que tinha alguma cópia aí. Não, ele era o Stigma, como o Hell falou, ou ele era o Capitão Marvel da Marvel, ou ele era o Capitão Universo da Marvel também. Eu até aproximo mais ao Capitão Universo, que ele podia fazer qualquer porra. Chega a ser bizarro. Mas... É, não, mas eu tô falando dessa questão de como ele ganhou os poderes, de como ele lidava. Tinha um quê do Capitão Marvel? Ah, sim. De... Esse bracelete era... Você tá falando qual o Capitão Marvel? Da DC? Não, da Marvel. Capitão Marvel da Marvel, é. Tem o... Não, só que em vez de bracelete... O Capitão Marvel da DC, eu só chamo ele de Shazam. Eu só chamo de Capitão Fraldinha. Faz mais sentido, né? Outro dia meu irmão tava perguntando se existia Capitão Marvel na DC, entendeu? Aí até explicar a ele toda essa coisa da... Mas eu até entendo de por que ele se chamar Capitão Marvel e não Shazam. Já pensou ele lá? Qual é o seu nome? Eu sou o Shazam. Aí, toda vez que ele passa... Ô, oh, merda! Ele ia matar um monte de gente, cara. Por isso que ele ia se chamar Capitão Fraldinha, porra. Ia ser lindo, né? Capitão Toalha de Mesa. Não, Toalha de Mesa é o Super-Homem, cara. Tem até uma... Acho que quando mudaram o nome dele, né, pra Shazam, tem até uma história que eles brincam com isso, né? Que ele salva a menina pergunta qual é o nome dele, né? E ele fica meio assim, né? Pra falar, ele não fala, né? Ele para e pensa, peraí, mas se eu falar que meu nome é Shazam, o que vai acontecer? É, aí é que tá, né? Ele nunca vai poder salvar o Sérgio Malandro, né? Não fudeu. Mas falando, eu nem deveria salvar também. Ah, não, cara. Essas figuras folclóricas, elas têm que existir, cara. Porra, o que seria do MDM ser o Malandrox? Então ele podia fazer igual o Batman, naquela história do Jeff Lemire, né? Que ele derrota o Capitão Marvel, porque ele gravou o Capitão Marvel falando Shazam no gravadorzinho. Caraca. Ele solta a gravação e aí o mágico ouve lá em cima e fala: opa, falou Shazam. Opa! Transforma ele por causa da gravação. Tipo aquele do Chapolin, né? Pepe, eu já tirei a vela. Corta pra mim! Vilipendedor, você que tá doido pra falar sobre isso, que já tá falando aqui na janelinha do Skype, igual um filho da puta. O que foi? Fala aí. Como terminou o novo universo Marvel? Porque a gente até agora só falou de coisas boas. Mesmo aquilo que a gente criticou um pouco, né? A gente falou de maneira um tanto quanto positiva, mas que fim levou o novo universo Marvel? Como é que acabou o projeto? Cara, já que vocês, ilustres diplomatas, né? Diplomata, bacharéis. Podia passar título a título aí, eu, você, réu, todo mundo. Vamos lá. Como é que pior que eu não sei como acabou. Não, eu acompanhei só que você no Brasil. Não, algumas coisas você sabe. Tipo, Colossus, como é que termina o Estigma? Cara, eu tenho a menor ideia, não lembro. Não, o Estigma eu lembro, eu teve a eu fase. Não lembro. Do Brian, é, né? A fase do Brian é que termina. Exato, mas eu nem lembro. Eu lembro que explode tudo, mas há muito tempo que eu não li essa história. Eu ia reler agora, mas acabou não dando tempo. Ah, tá. Então fala aí, Hel. Termina que explode tudo, some, o Estigma some, e o único cara que sobra vivo daquela explosão é um piloto que tava num avião, que ejetou na hora da explosão, caiu não sei de quantos quilômetros, o paraquedas dele não abriu, ou melhor, pegou fogo, isso, né? E ele sobreviveu. E aí no final ele fica com uma cicatriz na mão, igualzinho o símbolo do Estigma. Ou seja, o poder do Estigma ficou nele, né? É porque a questão é a seguinte: os três caras que tinham o poder do Estigma, o velho, o Kevin e o filho do Kevin, na verdade eles são um só. Essa foi a explicação do John Bryan. Então, o poder do Estigma, na verdade, ele tinha de ser cíclico. O evento branco deveria ser recriado e tudo aquilo deveria ser cíclico. O problema é que um dos caras que ganhou o poder do Estigma, que foi um velhinho, um professor lá maluco, salvou esse filho da puta do jato. E aí a marca do Estigma ficou com esse filho da puta do jato. Entendeu? Ou seja, o plano do moleque Deus não deu certo. Diga-se de passagem que assim, o Estigma, cara, ele muda totalmente, né? Sim, ele vira uma porra louquice do caralho. Acho que ele vira o evento branco, na verdade, que criou todos esses poderes, a criação do Estigma. Cara, é meio louco. A criação do evento branco, na verdade, foi o próprio poder. Então, assim. Na verdade, foi o Estigma tentando se livrar do poder do Estigma, isso, né? Isso. No futuro, que criou branco. Não, foi. Que retrocedeu. Não, é quando o tempo. É quando o ancião viaja 500 anos no futuro. Aí ele tenta se livrar do poder no asteroide, aí cria um evento branco já no presente dos personagens. Que deu os poderes pra galera toda. Essa que é a merda, é o argumento do Brian, é uma coisa meio louca mesmo. Não, e o Estigma, cara, o Ken, ele vira totalmente boçal, cara. Ele é um cara que tava preocupado em aprender os poderes, de repente vira um cara boçal, que não assume e vira profeta do fim do mundo. Vira profeta, o passa por tudo, cara. Ele começa a surtar, fica deformado, aí surta, vira um profeta, e daqui a pouco ele se conscientiza, corta a barba e vai corrigir os erros. É uma porra sem pé nem cabeça. Não, mas é por isso que eu acho que o final do Brian, devido à confusão toda que foi feita durante as edições, é até um final digno. Ele não tô dizendo que ele seja bom, mas mediante tudo que foi feito na série, né, ele consegue, pelo menos com alguma dignidade, dizer: olha só, essa porra aqui é porque o cara, ele pira no processo, né? E ele tem que ficar nesse ciclo pra sempre. E obviamente ele faz aquele final novelesco, né, folhetinesco, pra dizer que aquele ciclo não deu certo. Sim, então assim, é bom resumir que na verdade então o Ken, o Estigma, ele vai no BH e explode tudo, né? Isso. explode tudo em BH, criando o evento branco que cria todos os paranormais. Exatamente. Né? Que é o mais legal de tudo. É que todo mundo tem um pedacinho do poder de estigma e ninguém sabe disso. É, ele acaba com Pittsburgh, cara. Sim, ele acaba com... sim. Isso é uma coisa legal. Fica uma cratera lá de plasma lá, de um líquido, resultado de pessoal que morreu. Que vira planta sinistra. É, entendeu? Uma coisa estranha. Isso é o universo, esse universo, cara, eu acho legal porque existem algumas coragens pra poder fazer. Algumas coisas que o universo tradicional não concederia. Uma coisa que eu... Os Estados Unidos é um cara surtado, é um cara, ele quer comandar todos os paranormais, entendeu? Só uma coisa, eu lembro dessas histórias do Brian, que teve a participação do PN7 aparece, né? Aparece, lá no finalzinho. Sim. Do estigma, né? É. Eu queria saber se foi só isso mesmo. Quer dizer, eles só deram um final para o final do universo todo foi essa história do estigma, ou cada um dos personagens teve a sua história? Não, só o estigma e o Justice, que tiveram finais coerentes, né? Aí depois eles retomam tudo para fazer as três séries finais, que dão um outro final ainda. Na verdade, tem dois finais. É, não tenta entender não, é coisa da Marvel. Não, cara, você tá falando. Todos tiveram. Você tá falando o quê? Todos tiveram finais fechados? Não. Força Psy não teve final fechado. Não teve só final. Teve no The Walking. O Máscara Noturna teve, ele ficou louco, cara. Ele não, ficou louco. Ele fica louco, mas no The Walking ele vira o comandante do exército. Mas não, cara, mas o The Walking é o último, ele fica louco no final. Não, mas no The Walking ele não fica louco, cara. Tá louco, velho. Vou procurar aqui. Mas vai falando aí que eu vou procurar aqui. Ele fica louco. Foi a última. O The Order. Tem certeza, é última... cara? Foi a última história dele. Mas, tipo assim, mas não era pra ser o final da saga, não, né? Não. Na verdade, era um final de arco que eles planejavam continuar, só que aí o título foi cancelado, né? Na verdade. A impressão que ficou foi essa, é verdade. É, não, a impressão que fica em todos, né? É tipo o final da Sarah Connor Chronicles, né? Ela tá presa até hoje, né? Esperando a série continuar. É sério? Real, você vê cada coisa, às vezes. É tipo Smallville, né? Você tem todas as temporadas. Não, eu não tenho, cara. Aqui, pior bom, que não tenho. Você tá em qual? Você comprou até qual temporada? Cara, o Smallville eu assistia no SBT quando passava. Acho que as três primeiras temporadas. Não, mas eu lembro que você falou que comprou uma temporada do Smallville. Não, eu comecei a assistir só os episódios do Geoff Jones quando apareciam os super-heróis da Sociedade da Justiça, essas coisas assim. Isso é na sétima. Aí, esses eu assistia. E o episódio final, né, que eu assisti só pra... Ah, tá. Então eu sou o único tosco mesmo que tem a coleção do Smallville. Só você, só você. Você tem tudo? Tudo não, do quase Smallville? Tudo. Ainda não comprei a fase da Supergirl. Mas você assistiu tudo, cara? Assisti, cara. São drogas. Puta merda, hein? Tenta entender, são drogas. Meu Deus. Porque assim, a primeira temporada eu não gostei. Mas quando eu vi a segunda, a terceira e a quarta, eu falei, caraca, esse Lex Luthor é foda. Esse Lionel Luthor é mais foda ainda. Aí eu comecei a comprar. Aí fica aquela coisa de você, porra, não, comecei a comprar, agora tem que comprar até o final. Puta que pariu. E aí eu tô meio que enrolando, mas eu sei que isso vai acabar ficando R$29,90 nas lojas americanas. Aí eu fecho a coleção, entendeu? Mas eu sou merda pra essa porra de DVD. Eu compro DVD repetido. Aí eu dou repetido pro Colossus. Eu ganhei um monte aí, ó. É, já ganhou uma porrada. Ah, ele aqui, louco. Mas você esquece que você comprou? Esqueço, ih. Eu já comprei. Sabe também aqueles do Irmão Flecha? Sim. Eu já comprei essa coleção três vezes. Porque eu esqueço que eu comprei um, esqueço que eu comprei outro. Agora não, agora eu tomei vergonha na cara, anotei todos que eu já tinha, comprei o último que faltava, agora não vai ter mais repetido. Mas, pô, direto faço isso, direto. É o cérebro que já não tá mais... tá rateando. Tá, o Máscara Noturna, ele fica louco, ok. E qual é o final do Cão de Guerra? Ele vira o quê? Não, acho que não deve. Isso que eu tô falando, algumas séries não tiveram final, só tiveram lá a conclusão, provavelmente, do arco, né? Uhum. E aí deve ter acabado por isso mesmo. Não, mas quem mais teve final, Vilipendiador? O Justice teve final. Qual foi o final do Justice? Que eu não cheguei a ler tudo. Força Psy, cara, teve não teve final, mas eles ficaram totalmente punks, de repente, com o rosto pintado, teve gente que morreu, morreram alguns Botaram uma tatuagem no rosto, é isso? Botaram tatuagem no rosto, cara. Anos 90 por aí, entendeu? Foi quem que desenhou? O Roger Cruz? Cara, eu preciso... eu mandei a imagem, inclusive, aí do Máscara Noturna aí. Ah, isso eu vi. Entendeu? Ficou maluco. É realmente no último, no The War. O Torpedo, ele... Aquele... O capitão da equipe, ele vira o comandante, cara. Ele vira tipo um Capitão América, ele. Ele vira, vocês estão falando de comparação com o universo tradicional, ele vira tipo Capitão América, que ele tem o anabolizante, tem aquele soro, e depois ele é que comanda, ele é o exemplo de um cara de íntegro, né? Ele que comanda as tropas. O cara que venceu um campeonato de futebol americano anabolizado é o exemplo do cara íntegro. Exatamente, entendeu? É bonito isso. Alguém tinha que ser, né? É, não pode ser minha mãe, né? Ele... Não pode, tem um mercenário que tá falando que não pode, alguém tinha que ser. O universo muda muito, tá? Por exemplo, aquele cara que era tipo um velocista do PN7. Ah. Ele acaba participando de um velocista. Tem uma galera do PN7 que acaba formando tipo um grupo que vai lutar nessa guerra. O velocista do PN7 tá dizendo o negro. É, o que afrodescendente é minha rola. Todo mundo no mundo é afrodescendente, porra. Não. A humanidade não vem da África, não vem do seu cu. Rola é afrodescendente, o problema é seu. É, mas minha rola é afrodescendente, minha mãe também. Mas é seu. Não, mas o engraçado do PN7 é que o negro do PN7, ele não aparecia porque ele era um borrão. Sim. É. Caraca. Você quer algo mais preconceituoso do que isso? Que merda. E a negra aparecia, né? Mas porque ela fazia os outros escorregar. E ela quase sempre tava de camisola. Muito bizarro. Mas fala, Vili. Fala. Quem mais terminou? Cara, terminou, assim... Na verdade, o que dá... Foi o que a gente tava falando aqui. O que acaba encerrando mesmo as séries são esses arcos, cara. São The War. O The Draft, o The War... O The Pitch é uma coisa mais voltada para aquele buraco que o Stigma fez lá em Pittsburgh. Uhum. De tem uma abrange mais os personagens mesmo do universo é o The Draft e o The War, que arrumam uma guerra lá com que teve um outro evento depois, um evento negro. Ah, foi quando o Ebony ficou de 4 pra África, assim. Isso é a maior putaria! Vamos pro inferno! Esqueci seu nome, House. Ou seja, você fez o evento negro e ficou amnésico. Ah, eu, hein? Roubou um grupinho do mal, cara. Grupinho do mal lá. Teve uma galera que ganhou os poderes também. Que meio que teve uma rivalidade com essa parte do evento branco. Então, tinha uns heróis da África do Sul lá que eram meio malvados. Porra, quem deu o que saiu no Brasil? Pega essas edições, não acredita, cara. É uma coisa totalmente diferente. Perde aquele foco de mundo real, da galera mais próxima do dia a dia. Eles viram super-heróis mesmo, uniformizados. O Justice descobrindo que ele era um ser humano que foi atingido também pelo evento branco, não era nada de alienígena, entendeu? Isso aí provavelmente foi a última tentativa deles de fazer a série sobreviver, né? Sim. Aí depois o Warren Ellis, em 2006, faz uma releitura, né? Que aí fica tudo ainda mais bizarro. Se você acha que isso é bizarro, Vini, é que você não leu a série de 2006. Eu tenho ela, mas eu ainda não li. Cara, é bizarro. É muito bizarro. Porque eles tentam partir da premissa de um mundo sem heróis, tá? E tentam aproveitar todas aquelas ideias malucas que você teve na série de 86 e reutilizá-las de uma maneira moderna. Então, por exemplo, o Estigma, ele é a defesa do mundo, ele tem o poder da marca na mão, mas aparece o velho, aparece o bebê, aparece uma mulher Estigma, e aparece tipo um Spock Estigma também. Mas aí que tá, o Warren Ellis, ele ignora tudo que aconteceu antes, então. Ele tipo, parte de um novo mundo. Um novo mundo. Ele começou de novo o novo universo, na verdade. Em que você tem um Estigma, um Trovão. Então seria o novo universo. Isso. Um Estigma, um Trovão, um Justice. E tem mais um, são 4. O Estigma, um Trovão, um Justice e um Máscara Noturna. O Máscara Noturna é uma oriental. Trovão é a mesma personagem, né? O Justice é um policial que toma um tiro na cabeça, sobrevive. estilo Robocop, assim, e ganha a marca do Justice. E aí ele passa a prever o futuro, se as pessoas vão... Na verdade, ele não prevê o futuro. Ele analisa a alma da pessoa pra saber se a pessoa tem propensão a matar ou não. Só que, em teoria, qualquer ser humano tem propensão a matar. Porque basta você desejar matar alguém, né? Basta você estar puto com alguém que você vai entra na alça de mira. Então tem uma cena nesse do Warren Ellis, que é desenhado pelo Salvador Larocca. É uma cena até muito bonita. Tá o Justice em cima do hospital, aí ele olhando a rua assim e vendo, né? Nesse caso, vamos botar entre aspas, a aura das pessoas. E ele vê que metade da galera que ele tá vendo tá querendo matar alguém. Ou filho, ou marido, ou chefe. Inúmeros casos. Aí ele vai. Pera aí, cala a boca. Aí ele vai e conjura assim um monte de espada. E mata geral. Aí todo mundo cai no chão assim, puff, morto. Aí ele conjura mais uma espada e escreve no asfalto: Justice. E vai embora. Que merda, hein? É, não, é porque ele tomou um tiro na cabeça, ele perdeu massa encefálica. Então ele não tá perfeito como Justice. Ele tá meio louco. Mas fala, Eben. Você me chamou. Eu te mataria, então acabaria morrendo também. Assim, você me mataria. Mataria o Dom Vitor, mataria o Delahi. Não, Delahi eu faria questão de que ele continuasse vivo pra ele chorar, pra atormentar. Pra ele chorar, exatamente. No seu joelho pedir perdão? Não. Ele ou, vivendo ou já é um cachorro. Ou porque ele vai querer ver o seu volume. Aí eu com ele, né? Pode falar mal dele, assim. Mas Vili, é basicamente isso, né? Que acontece com o novo universo. Você tá falando de 2006 ou não? Não. 2006 é outra abordagem. É o novo. Como o Hell disse, é o novo universo. É o novo universo. É, ele chama até de New Universal. É. Não é nem. É New não, Universe, e só tem não, 6 edições. Que era da Igreja Universal, né? É, sim. Tudo. Mas o mais engraçado é que essa edição deu menos certo mais rápido. É, porque foram só 6 edições e acabou. Não tem o final da história. Mas eu acho que também foi mais compromisso profissional, cara. Eu acho que o Ela Larocca, que estava escrevendo, era dizendo, isso? Que tava, é. Eu acho que era mais compromisso profissional e eles ficaram de voltar e assim, acabou. Acabou morrendo o assunto. Eu acho que o Larocca depois ele virou desenhista do Superman e Batman. É, acho que daquela isso. Série que eles viajam no tempo, viram ditadores, bababá, bababá. Aquela merda, aquela sacanagem toda. O Colosso eu acho que tá dormindo, né? Não, tô aqui. Ah, não faz falta mesmo. Ah, ops, tá aí, né? Foi mal. Corta pra mim! Mais alguma coisa sobre o novo universo Marvel? Eu acho que não. Eu também tô achando que não. Já deu, né? Já deu, né, de novo universo Marvel. Então, galera, vamos para as nossas considerações finais. Ou como diria o senhor Delahi, nossas configurações finais. Né? E vamos começar pelo convidado, como sempre. Hel, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por aguentar os nossos queridos Iluminetes por uma hora e meia nesse pequeno programinha. Né? E seu jabá, a mãe que você vai comer essa semana, etc, etc. Eu só agradeço aí a participação, foi legal relembrar essas coisas aí. Coisa, hein? Puta. É legal relembrar. O mais engraçado é que você tem um carinho enorme, assim, porque você leu naquela época. Aí quando você começa a conversar sobre a ação, você pensa, puta que pariu, né? Por quê? Não, é isso que eu falei, é que eu não reli tudo, entende, cara? Às vezes eu até tenho medo de reler algumas coisas que eu mais gostava, assim, né? Pra falar, não vou reler, vou ficar com aquela boa lembrança na cabeça, né? Não, eu mudei de ideia também só conversando aqui agora. Eu tinha uma ideia. Eu vou ler de novo também, não. Eu li, né? Então me fudi. Mas eu acho legal, cara. Quem me chama muito pra fazer esses podcasts sobre coisa velha, assim, é o HDR, né, cara? Lá no podcast do Dinamo. E eu acho legal que ele. É meio que um serviço de utilidade que a gente faz pra essa galera que não conheceu, né? E que também provavelmente nunca vai conhecer, né, cara? Que não tem interesse nenhum, né? Mas é legal eles saberem sobre essas coisas, né? Até saber que existia um passado, né? É, exatamente. E eu acho isso muito legal. Porque a gente acaba relembrando coisas boas, né? Esses dias eu gravei isso com ele sobre o Esquadrão Atari, né? Umas coisas assim. Bacana. Gostava muito. Esquadrão Atari, caramba. É, não lembrava. Era do Super Amigos. É, caramba. É, pela Abril. É, muito bom. Mas, pô, Hel, brigadão mesmo. Né? Agradeço, cara. Pô. Qualquer coisa aí, quando for gravar mais alguma coisa aí. Pode me chamar. Na saída, se você puder dar uma voadora no Ebony aí, a gente agradece. Não tem problema nenhum. Ou então a gente marca de você conhecer o nosso mafioso e você quebra o joelho dele só pra dar liçãozinha pra ele. De leve. Mas de qualquer forma, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter aceitado o convite. Então, a gente já tem mais alguns podcasts, assim, já meio que agendados. E mais alguns outros que a gente gostaria também de chamar, falar de Heróis da TV. Pô, legal. Especificamente de Heróis da TV da Abril mesmo, né? Aí a gente... Ah, Heróis da TV era show de bola. Ah, outro velho também. É, foi a primeira revista que eu comprei, foi. Foi a primeira que eu peguei também. Não, eu já tive o azar de comprar... Minha primeira revista foi Capitão América 10. Não, a minha primeira foi o Heróis da TV com Punho de Ferro, não lembro qual. Tinha uma Punho de Ferro na capa. Eu não lembro mais, nem tem mais ela, mas... Pra mim, pô, foi Heróis da TV 1. Nossa. É, precisa pra caramba mesmo esse Heróis da TV 1. Tem ela até hoje aqui. Em bom estado? É. Ele faz. Bom, é o que eu falo, cara. É porque eu não sou um colecionador desse chato que põe uma revista dentro do plásticozinho e deixa ela guardada pra sempre. Eu sou um leitor de quadrinho, na verdade, né? Então, as minhas revistas são assim, cara. Elas são surradas, tem orelha... E capa rasgada. Não tem capa. É, alguns não tem capa, exatamente. Quem lê, né? Tem um integrante aqui do Luminete que ele guarda tudo em um plásticozinho mesmo. Cara, eu achei isso uma viadagem do cara. Ei, é gordo? Ele é gordo? No plásticozinho. Tá engramado essa hora. Ah! Tá engramado querendo saber do volume, né? Que ele perdeu. É, exatamente. Tá. O Ultra é assim também. O Ultra também guarda tudo no plástico. Não, eu também sou leitor. E hoje em dia, boa parte da minha coleção tá na casa de Mama House, né? Isso é preocupante, né? Porque mãe adora jogar fora. Não. Minha mãe não joga fora porque ela... Senão eu mato ela. Não. Ela me viu quase matar minha irmã uma vez, que ela rasgou uma edição do Cavaleiro das Trevas. Ela pegou a Cavaleiro das Trevas 2, tava brigando comigo, ela falou, olha o que eu faço com isso. Ela rasgou. Aí teve... mas também pudera, né? Aí na época, meu pai e minha mãe tiveram de me segurar, porque eu entrei em estado de fúria nível Hulk, assim. Pulei mesmo em cima da minha irmã. Aí ela... Não, House, tem outra coisa, né? Se a tua mãe resolver tirar a tua coleção da casa dela, tem que tirar um guarda-roupa inteiro, né? Também tem isso, né? É muito complicado limpar a casa do House da mãe dele. Cara, é muita revista. Tem um guarda-roupa na casa da minha mãe que não tem roupa, só tem gibi. De cima a baixo. Ele só tá em pé hoje por conta dos gibis. Porque quando você bate nele, a madeira já tá podre. É verdade, os gibis é que seguram o armário. E na minha casa eu tenho um outro daqueles de ferro mesmo. De estocagem mesmo. Né? Cada prateleira aguenta 200 e tantos quilos. É armário de shopping matriz. Isso. Já viram? Exatamente. O cara vai lá na shopping matriz e compra o armário. É aquele ali. É exatamente essa merda. Olha a inveja do Ebony. Mas, Ebony, já que você tá com invejinha, né? Já que você tá com invejinha, suas considerações finais. Terminaram já? As considerações finais, filha da puta. Tá com sono? Então. Foi um prazer. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Até semana que vem. É um prazer estar conhecendo. E até a próxima. Bom, Colossus, suas considerações finais no seu segundo podcast pelos Iluminerds. Ó, prazer conhecer você. O Vili, que eu não conhecia ainda, o Hel, que eu só conheço de texto do MDM, muito legal, valeu aí por conhecer você, e sei lá, o que eu tenho que falar? Sei lá, cara. Tchau, vou comer o Vili, sei lá. Deixa eu falar uma coisa, mas lembra um negócio muito legal, os poderes do Justin são coisa muito legal, porque eu esqueci de falar. a coisa dele só poder usar um poder por vez. Ou ele só podia usar o escudo, ou ele só podia usar a espada. Isso aí foi, não achei tão bem explorado, poderia ter explorado bem melhor, porque é sempre bom quando você tem um herói que ele tem poderes acompanhados de limitações. E limitações que inclusive limitam esses poderes. O Justin tinha isso, eu achei isso muito legal. Uma outra coisa. E pior também, ele chegou uma época, lembra, que começou a falhar o poder dele. Falhou, lembra? É, por conta da impureza da Terra. É. Uma outra coisa que me fez mal reler, porque as revistas, porque acabou com a minha lembrança boa nesse caso. Porque, por exemplo, no Justice, ficou muito marcada a capa do Justice em que ele perde a mão com a cobra. Uhum. Com a cobra. Eu lembro que eu vi aquela revista na banca, eu nunca tinha visto um herói tendo um membro decepado. E aí, aquilo era bem caro, bem grande na banca, inclusive tinha pôster até. Eu fiquei com aquela imagem na cabeça durante um tempão. Ah, é? Depois eu gastou uma grana com isso, cara? A imagem do essa capa do Justin... É, eu lembro, tinha pôster. Ah, pôster. Espalha, inclusive, banca de jornal, tinha cada banca tinha um pôster, praticamente. E tinha pôster na província também, lá em Niterói, onde passava a charrete... No centro de Niterói, onde tinham bancas de jornal melhores, que na época realmente Niterói era uma província mesmo. Agora não, mas... É, agora época, é só o Reduto da Furacão 2000, mas fala. É, o Reduto da Furacão 2000. Não, o Reduto... banca hoje é só vende revista pornô e apostila pra concurso. Pra concurso, é. Na época que Niterói era mais roça, era mesmo, na meada da década de 80, as revistas e quadrinhos tinha que ir até o centro de Niterói pra comprar, porque a banca mesmo só tinha lá, a banca que vendia mesmo. E é nas bancas todas, tinha, nessa época tinha o posto do Justice perdendo o braço. Cara, e isso aí, quando eu fui ler agora, reler a história, eu achei, pô, acabou com foi gratuito, a minha ideia. Né? Gratuito, é. Foi um negócio época, gratuito da porra. Foi. Não teve nenhum sentido realmente especial. Ah, cara, mas quando você relê a história do Aquaman perdendo a mão também, puta que pariu. Também, é. Mesmo esquema. É a mesma coisa. Pelo menos ele perdeu um dragão místico, coisa tal, não foi com piranha. É piranha. Piranha é sinistro, né? Piranha é sinistro. Ainda mais se for poderosa, então. Piranha poderosa é uma merda. Mas, vilipendiador, qual é o... É só você ouvir MC Anitta. Show de bola. É, vilipendiador, suas considerações finais, por favor. Bom, nerds e nerds. Que pariu. Baixou. Foi legal lembrar dessas publicações, do novo universo, era legal. Depois é que a gente descobriu por que gastou tanto papel, mas foi legal ter essas lembranças quando a gente era um moleque catarrento, lia isso. Não o Hell, porque o Hell já era velho, já. Ele já o Hell é eterno, né? O inferno sempre existiu. Ele já tinha um senso crítico muito, muito apurado, então pra saber que era razoável. Mas valeu, Hell, aí, por ter deixado a galera inteira, só aquela voadora no Ebony no final. É o outro. Às vezes. Vai pro inferno, Léo. Porra! Ô, Vini. Ô, Léo! É. Tá passando, tá chegando a hora, começa a dar tilt, né? É o simbionte se apossando dele. Certo, vamos lá. Daqui a pouco vai estar chamando alguém de Luísa, não se preocupa não. Mas fala aí, Vini, termina suas configurações. É isso aí, cara. Até o próximo podcast, valeu, obrigado por tudo aí. Até a próxima. Bom, eu sou o Dr. House, eu quero que todos vocês vão pra puta que os pariu, antes que eu me esqueça, já que ninguém é grosseiro aqui, eu sou. Obrigado, Hel, pela participação. Não se esqueça de dar aquela voadora amiga no joelho do Ebony, né? Até porque... Ai. Cala a boca! É. Porque eu... Até preto. Tu eu... Até preto. Pronto. Ah lá. Quer o motivo? Acabou. Paraíba de uma figa. Não se esqueçam de comprar a publicação... Agora eu tô recomendando publicações também. A publicação Bíblia em Ação... Da editora Geográfica, que é uma versão em quadrinhos da Palavra Sagrada de Deus. E eu já li, é uma merda. mas vale, porque é uma versão em quadrinhos. Tem uns peitinhos, pelo menos. Não é do Krabby. Mas tem violência. Em breve vindo aí o livro do MDM, agora. Em breve vindo o novo layout e o... Pô, o layout já mudou umas 3 vezes. Já, continua curtindo de puteira aqui, né? Mas o que é mais importante, assim, é que essa edição, na verdade, é a prova da decadência de um desenhista, né? Que a edição é ilustrada pelo Sérgio Cariello. Nossa, caralho, velho. Eu lembro dele, ele desenhava na Hellraiser. Isso, e desenhou na DC também. Pô, do Hellraiser pra Bíblia, hein? Exatamente. E assim, o estilo piorou muito, bastante. Né? Tem Jesus com três caras diferentes, uma coisa linda. Mas estamos terminando mais esse Lumicast. Até semana que vem com o nosso programinha. Até logo, nerds e nerdas. Corta pra mim. Não, mas verdade seja dita, a menina cantava bem. Ah, é verdade. A menina tinha uma voz bonita, cantava direitinho. Mas ela era gorda. Aí eu não... Qual o problema? O XL Beat? Não sou XL. Pra caralho. Tô velho. Olha só. Gorda. Do peso. Nenhum. Nenhum, né? Você conhece minha irmã, não conhece? Ah, mas é sua irmã, pô. Ah. Na boa, nem sendo magra. Então. Ah, que mentira, quando você olhou pra... Te peguei, né? Nossa, foi boa. Quando ele conheceu a minha irmã, ele mordeu os lábios pra ela, cara. Pô, cheio de tesão e emoção. Pensando assim, bacon, tocinho. Mas não deu 9 horas ainda, são 15 para 9. Ah, é, são 15 para 9 ainda. Deu ansioso. Ó, o espírito de Vitor. Não. Ansiedade do cacete. Não me compare a nosso amigo mafioso, pelo amor de Deus. Que tá tranquilo agora, tá tranquilinho. Até quando isso? Até a próxima crise. Semana que vem. É. Até a próxima crise de ansiedade dele. Parece aquele. Eu não conheço quase esse Vitor aí, eu conheço só do Facebook mesmo e tal. Ah. A impressão que dá é que ele é um cara de ciclos. Ciclo calmo. É igual bipolar, é igual, né? Bipolar, exatamente. É um bipolar. Aí tem o ciclo da mania, aí tem o ciclo da depressão. Aí tem o ciclo da mania, aí tem o ciclo da depressão. No maníaco, ele praticamente quer comer todo mundo. No ciclo da depressão, ele fica no canto. Isso vai ser lindo nos extras. Eu nunca dei meu rabo. Só emprestei em prestações. E quando você tá bêbado, não conta. Ah, eu não sei, que eu nunca fico bêbado, então. Não, nunca fica bêbado, não. Não lembro do carnaval de 94. 94? Tava jogando King of Fighters 94. É, no meu colo. Hã? Passei o ano inteiro jogando King of Fighters. É, no meu colo. Vai, Calinha. A linha já tá dentro. Ele fazia meia-lua. É, mas como é que você sabe que é virado assim, meu irmão? Como é que é? Como é que você sabe que é virado? Parece uma lua crescente. Jogou no meu colo também. Ah, beleza. Só fazer uma pergunta. O Hel, você releu as edições? Nada. Viu? Caraca. Mas eu lembro de muita coisa. Eu li alguma coisa, assim, eu li... Eu também li. Eu tinha relido algumas coisas há uns 3 meses atrás, assim. Ah. Tipo, reli... Algumas coisas do Justice. É, isso eu... e umas coisas que só eu gostava, tipo o Merc. Não, eu gostava daquela porra. Mas... Eu não achei ruim, não, cara. Assim, mas eu vou falar. É, a gente... não, vamos parar de falar, senão a gente vai queimar a pauta. Já ia começar a falar do negócio. Não, é legal o Hell não ter lido, porque mantém o um nível legal, MDM, Luminerds. É legal, assim tá legal, não tá fugindo. Mantém um nível bem legal, né? Até um outro dia.